Vamos mas continuar nosso. Eu gostaria agora de ouvir esta voz maravilhosa do Emir Ferreira, cantando hoje, uma música bonita. Onde eu joguei a minha palheta? É com, o meu irmão tem uma brincadeira, tem uma expressão engraçada que eu não sei se é dele. Falando, eu vou procurar a minha palheta. Caiu, tá, não é isso aqui? Está aqui no chão, pode deixar, está. O meu irmão gosta de dizer um negócio que eu acho interessante. Tipo, quando eu começo a ser besta, eu vou até o fim, né? É, não, então, mas hoje, nós estamos todos. Hoje nós, hoje nós estamos por conta do Rei Momo, aí o que for preciso nós vamos fazer. Então eu vou cantar aqui um negócio. É, querido, agora eu fiz uma experiência com perfídia. Que as cordas são novas. Sim, com perfídia. Está ótimo. Mas em ritmo de fox ou de bolero, a segunda parte? Você que manda, se você quiser. É, de fox. De fox mais bonito. Né? Lá menor e lá maior. Você faz o solo no intervalo, depois daí? Sofre tua dor resignadamente. Sofre como eu sofri por ti também. Sofre que a dor vai ensinando a gente a amar. Querer bem, amei como ninguém te amou, querida. De ti o menor gesto adorei, esquecido da própria vida. Mandaste em troca, eu não esqueci das rosas, das orquídeas, das violetas que eu dava a ti. Distraída no ambiente luxuoso em que sempre vivia, deixaste que murchassem minhas flores, meu buquê de fantasia. E agora que adoras a quem te magoa, perdoa pelo bem que eu te quis, perdoa e serás feliz. Quem te magoa, perdoa pelo bem que eu te quis, perdoa e serás feliz. Sempre no meu coração, perto ou longe estarás, e ao cantar esta canção sei que jamais me esquecerás. Sempre no meu coração, na alegria e na dor, lembrarei com emoção que um dia tive o teu amor. Sempre no meu coração, o teu nome guardarei, e na minha solidão as preces rezarei. E se nunca mais voltares pra dar fim aos meus pesares, guardarei teu luto então sempre no meu coração. Maria Helena és tu, a minha inspiração. Maria Helena, vem ouvir esta canção. Na minha melodia ecoa a tua voz, a mesma lua cheia há de esperar por nós. Maria Helena, lembra o tempo que passou. Maria Helena, meu amor não se acabou. Das flores que eu guardei secou. Maria Helena, és a verbena que murchou. Fazer o seguinte, nós estamos indo assim, eu acho que... Maldito seja o... É, porque eu não me lembrava no começo o que era. Pois é. É o bolero do Altemar Dutra, né? É.